O nosso tema hoje é o alimento invisível. É interessante quando a gente fala de invisível, porque o invisível também existe. Nós apenas não conseguimos ver com os nossos olhos de carne, mas existe. E nós sabemos disso. Nós damos muito valor ao que nós vemos, mas nós sabemos que existe muito mais coisa. A própria física nos diz que existe muito mais matéria que nós não vemos do que aquilo que nós conseguimos ver. E nós só conseguimos ver com a presença da luz. Então, para ver como é algumas questões que nós muitas vezes acreditamos que existem ou que não existem. Existe muito mais matéria do que nós não vemos. Nós podemos olhar ao nosso redor, nós conseguimos identificar algumas coisas e outras não. Mas falando sobre alimento, nós sabemos também quais são os alimentos necessários para esse corpo aqui. Qualquer leitura, qualquer médico nos orienta, qualquer pessoa com mais idade do que nós sabe nos dizer que os alimentos adequados para o nosso organismo são os que provêm da natureza. Os vegetais de todos os tipos, a água é um alimento. E para o corpo hoje, a gente pode falar também do exercício, porque os nossos hábitos vêm mudando ao longo dos tempos e é necessário para mantê-lo em constante funcionamento. Muito bem, alimento físico é fácil. Mas, e quais são os alimentos, então, do espírito? Porque somos espíritos. Como que nós alimentamos o nosso espírito? Dá para falar de várias coisas, mas também dá para resumir em apenas uma. O alimento do espírito é Deus. Como assim, né? Como Deus? Deus é o Criador. Tudo é obra de Deus. Sendo assim, tudo vem dele, inclusive o alimento para o nosso espírito. Porque se somos filhos em espírito dele, da onde nós tiramos aquilo que nos sustenta? Nós podemos falar de fé, que nada mais é do que uma busca, uma confiança, uma entrega que nos anima, que nos impulsiona, que nos sustenta. Mas falando apenas de Deus, que já é muito, como que nós nos alimentamos, então, de Deus? Porque fica um pouco subjetivo falar sobre isso. Como que nós nos alimentamos de Deus? E a gente pode até perguntar, mas e quem não acredita em Deus? Como é que se alimenta de Deus? Vamos lembrar de algumas coisas que nós já falamos outras vezes. Corpo espiritual, perispírito. Quando nós desencarnamos, esse corpo que vocês estão vendo vai para a Terra, decompõe. E muitos já nos disseram, e às vezes até nós, numa sensibilidade mais apurada, que nós vemos espíritos. E qual é a forma que eles se apresentam? A mesma forma que vocês estão vendo. Ou seja, eu me apresentaria da mesma forma como estou aqui. Por quê? De uma forma até errada, nós dizemos assim que o nosso perispírito é uma cópia do corpo físico. E ao contrário. Na verdade, o corpo físico é uma cópia do perispírito. Por estarem intimamente ligados, o perispírito abastece o físico. Então, nós podemos nos alimentar fisicamente, mas se nós não tivermos o alimento que vem de dentro para fora, nós padecemos. Grande parte das nossas doenças tem origem em questões mais interiores, mais internas. Já ouvimos isso muitas vezes. A medicina nos orienta, inclusive, nesse caminho. Muito bem, perispírito e corpo físico. Mas da onde o perispírito consegue se alimentar dessa energia? De que forma? Existe um elemento universal, um elemento que eu tenho um livro aqui que depois vocês podem consultar para ler, chama-se A Gênese, e ele nos fala do fluido cósmico universal, que é o que cria tudo, materialmente e sutilmente falando. Os nossos corpos, físico e espiritual, são formados por esse mesmo fluido, com materialidades diferentes, sutilidades mais ou menos. Através desse fluido, que vai de um grau absoluto de pureza até um grau de densidade, ou às vezes até de toxicidade, nós estamos retendo ele. De que forma que ele pode se tornar mais tóxico? Imaginemos um ambiente, e nós já entramos em ambientes assim, onde, somente ambientes pequenos, fechados, onde todos estão bebendo. Nós sentimos no ar o cheiro do álcool. Respiramos ele. Ou fumaça. Aquele fluido está impregnado. Um exemplo bem simples, só para a gente poder entender. O que os médicos nos dizem quando eles nos orientam a práticas terapêuticas? Contato com a natureza. Porque através desses contatos nós temos a possibilidade de um fluido mais puro. Por que que, dentro dessa escala, que é muito grande, nós não conseguimos muitas vezes reter o mais puro e pegamos um mais impregnado? Aí vem outra lei da física, que nos fala de magnetismo, que nos fala de lei de atração e de afinidade. Que por tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo, que nós estamos criando pensamentos, atitudes e palavras, nós nos situamos numa determinada faixa de frequência. E naquela faixa nós estamos nos alimentando. De novo, os médicos nos dizem sobre as mudanças que nós temos que fazer nos nossos comportamentos para poder recuperar a nossa saúde. Com isso tudo, eu quero dizer que bem mais importante, muitas vezes, do que aquilo que nós estamos ingerindo, é aquilo que nós estamos absorvendo por outros meios. Porque nós estamos, como um efeito bumerangue, jogando e retendo de volta. Semelhantes atraem semelhantes. Já ouviram essa frase? Jesus, quando veio no nosso mundo, quando reencarnou aquele espírito, ele nos falou sobre amor, desapego e prática do bem. Porque são mecanismos que fazem com que a gente saia dessa faixa vibratória mais densa e comece a respirar ares mais sutis, mais puros, melhores para nós. É o famoso círculo, e tudo é círculo, tudo é ciclo na nossa vida. Nós fazemos e as coisas voltam para nós. Se nós fazemos coisas que são negativas, mais cedo ou mais tarde, elas se demonstram em questões físicas. Se nós fazemos coisas positivas, nós sentimos o bem-estar na nossa vida como um todo. Eu falei na abertura sobre a foto da Aura, da Rosa. Quando ela faz a foto, isso aqui é uma foto, para quem não conhece. E eu não vou falar da foto porque eu não tenho essa capacidade. Mas o que aparece aqui na foto, nós raramente conseguimos ver ao redor de qualquer um de nós. Porque nós não temos essa sensibilidade. Mas existe. Então, ali existem fatores bons, positivos, que são observados, e existem fatores que precisam ser melhorados. É um campo energético ao nosso redor. De novo, invisível para esses olhos, mas que equipamentos já conseguem capturar, assim como outros exames que a gente faz ao nosso redor no mundo, para a nossa saúde. Cada vez é mais evidente que algumas coisas que nós não estamos vendo, mas estamos sentindo, e muitas vezes não queremos ver, não queremos sentir, muitas vezes é mais fácil não saber, mas estão provocando em nós alguns resultados que muitas vezes não são resultados que nós desejaríamos, mas estão provocando, que fazem com que a gente comece a ter um pouco mais de observação sobre as nossas condutas, mas não só sobre aquilo que a gente faz. Porque várias vezes a gente fala, não importa muitas vezes o que tu faz, importa a intenção que move o que tu faz. Porque a intenção, ela é o que está vibrando aqui dentro. Se eu faço alguma coisa de uma forma correta, visivelmente, porque as leis estão me observando, então eu não posso fazer diferente, talvez a intenção não seja igual. São coisas bastante sutis do que a gente fala, mas comprovadas. Comprovadas. Algumas coisas Jesus nos falou há tanto tempo e ainda não entendemos como funcionam. Aos poucos a ciência começa a demonstrar algumas delas. Aos poucos a nossa inteligência, a nossa percepção começa a se dar conta de várias delas, para que a gente faça as escolhas cada vez melhores. Escolhas de como eu quero agir. Não do que eu quero trazer, mas de caminho, de aonde eu quero me situar dentro dessa jornada que é a vida. E quando se fala de alimento invisível, é muito claro isso. Porque nós, a todo momento, nós estamos absorvendo coisas que nós não enxergamos, mas que nós sentimos. Então, a proposta é que a gente consiga dar mais valor, talvez, à nossa percepção do que realmente aquilo que nós estamos vendo. E começar a questionar algumas escolhas que nós fazemos, que sabemos que são erradas, que nos prejudicam, mas que ainda continuamos insistindo em manter.